Eleições 2018. Oferecimento JA Celulares. Telefonia digital. As melhores marcas. Eu estou recebendo aqui no estúdio o candidato Claudemir Balotin, ele que é candidato a deputado federal pelo Partido Republicano Brasileiro, número 1001. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vou pedir aqui para que, primeiramente, né, antes de iniciarmos essa conversa, você se apresente ao nosso público. Você que é natural aqui mesmo da cidade de Foz do Iguaçu? Que eu sou natural de Foz do Iguaçu, sou administrador de empresas e sou advogado, né? Tenho curso de direito e estou pleiteando aí uma vaga no Congresso Nacional. 49 anos de idade? 49 de anos de idade, casado e disponibilizado à sociedade aí, né? Já fiz, pretendo aí dar a minha colaboração, sair da minha zona de conforto e auxiliar aí essa tão pedido da sociedade em relação às melhorias, né? E eu pretendo aí auxiliá-los. E essa sua primeira candidatura a um cargo de deputado, como é que foi até essa decisão, né, de sair para deputado federal nesta eleição? Sim, Guilherme, eu estou candidato a deputado federal devido ao meu projeto de campanha. Eu tenho a noção que se nós mudarmos o sistema político atual, teremos aí um êxito em relação ao ganho a toda a sociedade. Eu proponho um sistema político criando um quarto poder. Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. E eu tenho a noção que criando um quarto poder econômico, onde nós vamos tirar esse poderio que existe hoje em relação ao executivo, não teríamos problemas de lava-jato, não teríamos problemas de desvio de verbas em relação à lei de licitações e uma comissão tripartite entre o executivo, legislativo e judiciário. Eles cuidariam do direito público. Então foi o que me motivou. A princípio eu iniciei o processo querendo ser candidato independente, sem partido, mas não há essa possibilidade. Teve uma demanda de um advogado do Nordeste, o qual tinha uma liminar, mas não prosperou, e eu, assim mesmo, eu continuei a fazer alguma coisa pela sociedade. Portanto, essa assim foi a decisão, né, para se lançar candidato nesta eleição. Que bandeiras até você pretende levar, se eleito, né, deputado federal, neste pleito agora, da próxima semana, já do domingo agora? Perfeito. Eu tenho os meus projetos em relação à Foz do Iguaçu, ao estado do Paraná e ao Brasil. Por isso, deputado federal, as pessoas me perguntam muito, mas por que você não saiu vereador ou mesmo deputado estadual? O projeto que eu defendo, ele é a nível federal. Então, não tem como eu ser outro candidato a não ser deputado federal. Eu sei que é um pouco ousado, a princípio as pessoas querem que pegue um pouco mais de experiência, mas a sociedade precisa de pessoas um pouco mais engajadas. Como eu disse, eu saí da minha zona de conforto e me propus a melhorar a situação. A gente vê que a sociedade, ela clama muito, as pessoas falam muito, que quem tem que resolver os problemas dos trabalhadores, por exemplo, é a esquerda. Quem tem que... os defensores de classes. Eu não defendo classes, eu defendo um Brasil. Eu defendo um Paraná e defendo uma Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu nunca elegeu um deputado federal. E eu, estando nessa cidade, eu estou nessa cidade 24 horas, eu sinto essa necessidade. E isso foi um dos principais motivos. As pessoas comentam muito que nós não temos deputado federal de Foz do Iguaçu. Eu sou nascido em Foz do Iguaçu. Eu sou de Foz do Iguaçu. Segunda-feira, depois das eleições, quando cessar as eleições, quem ganhar ou quem perder, que não é de Foz do Iguaçu, que está fazendo aqui a sua campanha, tirando os votos de quem é de Foz do Iguaçu, vai pegar seu aviãozinho, vai pegar a sua passagem aérea e vai embora. E nós vamos ficar como em Foz do Iguaçu? E isto, toda a minha vida, meus 49 anos de Foz do Iguaçu e todos os meus amigos e família toda, sempre teve esse problema. Os empresários de Foz do Iguaçu, os problemas com internacionais que ninguém resolve, os problemas que Foz do Iguaçu dizem que é o final do Brasil. Eu não, eu vejo ao contrário. Nós estamos no início do Brasil. E aqui sim, nós temos problema de logística? Sim, temos problema de logística. Mas não por isso devemos ficar quietos, esperando acontecer alguma coisa. A classe política ensinaram que no percurso deveríamos ter pessoas mais líderes na sociedade, criar uma celeuma de todo esse percurso, o qual deveríamos nos doar. E eu sou uma criação dessa forma, que a sociedade quer e sempre quis alguém que resolvesse os problemas. E essa classe política sempre colocou a sociedade que só os políticos resolvem os que já estão lá. Não, a gente tem que mudar. Isso está na hora, não, já passou na hora de mudar. Então, na hora de votar, nós, brasileiros, nós, votantes, temos que pensar realmente em quem colocar na Assembleia Legislativa. É, tanto o deputado federal como o deputado estadual, é muito importante que nós fazemos pelo menos uns 3 deputados federais. Nós damos exemplo, muitos dão aqui, Cascavel tem seus deputados, Toledo tem seus deputados, e Foz do Iguaçu não tem. Nós só tivemos só suplentes. Respeito todos que já foram suplentes de deputado, mas nenhum eleito por Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu carece de representatividade. E eu estou colocando o meu nome para que isto mude um pouco. Que o clamor público, principalmente de nossa cidade, de Foz do Iguaçu, de ter um deputado, se concretize. E eu gostaria muito de que as pessoas dessem um voto de confiança em mim. Eu sei que é difícil, em primeira mão, primeira vez, saindo como deputado federal, as pessoas pensam muito, mas lá vem o que ele quer com isso? Vem atrapalhar a candidatura dos outros? De última hora, eu tenho 40 dias que eu resolvi ser candidato a deputado federal. E eu peço que as pessoas entendam que podemos mudar. E eu estou andando mais, eu conheço Foz do Iguaçu ponta a ponta. Então, não tenho por que eu falar de um bairro ou de outro. Todos os bairros têm problemas. Todos os bairros carecem de representatividade. E eu andando nesses bairros um pouco mais a fundo, eu vejo que as pessoas ali sofridas e incutem dia e noite, diuturnamente, que tem que esperar um deputado a cada 4 anos, ou um representante, um executivo, ou o que for, um legislativo, aguardando que alguém vá fazer alguma coisa por eles. E simplesmente não fazem. Porque eu faço parte dessa sociedade. Eu estou nos bairros, eu vivo isso dia a dia. Eu cansei. Eu não quis mais esperar isso. Então eu levantei da minha zona de conforto, da minha cadeira, do meu lar, e estou colocando o meu nome à disposição. E desta forma, eu gostaria que mais líderes viessem à tona e não tivessem medo. As pessoas, nós tivemos problemas em Foz do Iguaçu, o qual quase mataram vereador, por exemplo, está em cadeira de roda. Quando fizeram esse problema que teve com Foz do Iguaçu, naquele dia que fizeram isso, eu falei, mataram muitos líderes de Foz do Iguaçu. As pessoas têm medo de entrar na política e morrer. Nós temos aí canções e dizendo que se você entrar na política, você vai morrer. É, então, os jovens têm medo. Eu também tive medo. É, então, eu já estou com a minha idade já um pouco tranquilo, legal, e estou disponibilizando meu nome a isso. Temos que mudar. Os líderes têm que crescer. Nas escolas têm que ensinar que é através da política. Eu faço uma pergunta simples. Quem vai resolver o problema da passagem que você vai pagar hoje do ônibus? É o político. Quem vai resolver o quanto que esta emissora vai pagar de impostos? É o político. Não adianta. Tudo o que gira nesse país, quem resolve é os políticos, somos nós. Se eu estando lá, eu vou procurar fazer isso, mas eu não defendo uma classe, eu defendo um país, eu defendo uma ideologia de querer melhorar as coisas. E é muito vontade de fazer as coisas acontecer. E aí os políticos velhos vêm e falam, não, aguardem, porque eu vou resolver o problema, e nunca resolve. Por quê? Porque eles precisam que as pessoas sejam ignorantes e burras. Mas o mundo mudou, o Brasil mudou, o estado do Paraná mudou, Foz do Iguaçu mudou, e as pessoas dos bairros estão mudando. Eu tenho certeza absoluta que vai ter uma nova asepsia na política nacional. Vamos ter que passar aí um pano limpo, né, e resolver esse grande problema que é a nossa, o problema de desvio de verbas. E esse quarto poder que eu coloco, que eu pretendo que o Brasil, vou defender isso no Congresso Nacional, que mude um pouco a questão econômica, que é o que move o país. Né? Isso é das minhas principais, do que eu resolvi ser candidato a deputado federal, por enquanto. Uma pergunta que eu faço também é com relação a um diferencial da sua candidatura. O que é que você acredita, aquele eleitor que está nos ouvindo, por que ele deve votar em você? Um dos pontos é justamente esse fato de ser iguaçuense, nascer aqui, ter nascido aqui e conhecer a realidade da cidade. O que é que você enxerga como diferencial da sua candidatura em relação a outras? Ok, esses eleitores, eles votando em mim, Eles estão votando realmente na própria pessoa que está em Foz do Iguaçu, que precisa, que os representantes no Congresso Nacional são pessoas da própria sociedade. Se extrai essas pessoas da própria sociedade para ser representante. E eu quero representá-los, eu quero representar Foz do Iguaçu no Congresso Nacional, trazendo sim verbas públicas ao Estado do Paraná, através dos deputados estaduais e através dos vereadores. Nós vamos ter um diferencial que Foz do Iguaçu nunca teve um representante o qual realmente se preocupasse com a cidade e não com classes. Eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu venho para representar uma população. Essa hegemonia que colocaram, que você tem que ser de direita, você tem que ser de esquerda, e eu me pergunto muitas vezes, por que eu não posso distribuir terras, ajudar, eu sendo deputado federal, fazer uma distribuição de terras para quem realmente precisa? Vamos reduzir impostos, vamos fazer, colocar o dinheiro público realmente onde ele deve ser investido. Saúde pública, nós temos infinidades, eu como advogado, eu acompanho o Congresso Nacional, nós temos infinidades de verbas para as fronteiras e ninguém vai buscar. Nós temos investimentos e ninguém busca. Por que isso? Porque nós não temos representatividade. Eu peço votos de confiança. Votem em quem realmente está preocupado com a cidade. É o que eu acabei de falar. Eu não vou pegar um avião, vou pegar o meu carro e vou embora de Foz do Iguaçu segunda-feira. Eu permaneço aqui. Eu estou andando na rua. Eu vou tomar meu café, no meu pastel, onde sempre fui. E, então, eu estou na cidade. Eu vivo. Eu vivo e respiro Foz do Iguaçu. Nós precisamos pessoas daqui. Tem outros candidatos a deputados federais que são de Foz. Votem nele se eu não tiver essa confiança. Mas vote alguém daqui. Que na segunda-feira você já pode falar assim, que bom que você se elegeu, nós vamos resolver. Vamos discutir questões públicas, vamos fazer mais convívio entre as pessoas que realmente precisam. E esses bairros, essa periferia que é fomentada por políticos, deve cessar, acabar com isso. As pessoas têm lá, eles não conseguem respirar, eles não têm como sair do lodo, porque não deixam. Quando as pessoas colocam a cabeça para fora, achando que vão ter alguma coisa, fazendo uma associação de bairros, é sofrido. Ninguém visualiza essas pessoas. Ah, querem, vamos fazer invasões de terra, vamos... E ali larga essas pessoas. Pode ser resolvido. Tem políticas públicas para isso. Essa mediocridade política tem que acabar. Ou melhor, já acabou. As pessoas estão entendendo. De tanto sofrer, de tanto apanhar, estão mudando. E eu quero essa mudança, eu quero um voto de confiança para mim fazer alguma coisa. Muita gente fala, mas se você estiver lá, eles vão te abafar, não tem problema. Mas eu tentei, eu vou tentar de todas as formas que esses políticos vão procurar outro país para morar. Não nós, que somos pessoas decentes, o brasileiro que sofre dia a dia, sai de madrugada e volta à noite para tentar dormir um pouco, para trazer um dinheiro para sua família... Desrespeitado por quem? Pela classe política. Chega, já deu isso. Fique 5 anos, mude a legislação então. Fique 5 anos e vai procurar outro a fazer. Tem político que nunca trabalhou na vida. Para mim, política é eu ir lá em Brasília ou eu ir na Assembleia e fazer a minha parte como deputado, resolver os problemas e voltar para meu trabalho. Lá não é uma empresa. Lá é um local onde vamos discutir ideias, porque eu sou tirado da sociedade para representá-los. Mas as pessoas falam, lá você vai ter problemas e eles vão te abafar. Vamos mudando devagarinho, eu tenho certeza que muda, tenho certeza absoluta. Nós temos aqui até interesse na participação dos ouvintes com relação a essa sua proposta que você colocou de criação de um quarto poder aqui no Brasil. Gostaria que você explorasse um pouco mais essa questão, porque até a pergunta que é feita aqui pelo Paulo Ferreira é exatamente no sentido de se esse projeto não criaria mais burocracia aumentando a máquina pública. Gostaria que você explorasse um pouquinho mais esse assunto para que os ouvintes possam entender realmente a proposta. Ok, não, ele não vai criar nenhuma secretaria mais. Se a gente eu vou pegar a nível estadual, lógico, estadual, municipal, estadual e federal. Se eu pegar em nível do município, toda arrecadação que há no município vai para esse quarto poder. Então não vai ter aumento de secretarias, vai ser uma forma de distribuição da verba pública representada por três poderes, pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. Vai ser a orçamentação cada um. E o que sobrar desse dinheiro, que assim vai ter uma transparência, porque nós vamos ter três pessoas assinando o cheque, não um só, distribuindo isso de forma igualitária. A orçamentação do Executivo, Legislativo e Judiciário permanece. Eles têm que ver qual é a verba que tem a eles, eles fazem aquela, o gasto com eles, e o que sobrar, ou melhor, a maior fatia do bolo, vai realmente para a sociedade. O entendimento é um pouco difícil, mas quando nós tínhamos, quando era rei, que nós só tínhamos na monarquia, nós só tínhamos o rei, que ele era o Executivo, Legislativo e Judiciário, ele era as três pessoas. Montesquieu, em 1780, ele propôs, que era um advogado, nessa época, ele propôs dois poderes a mais. Ele propôs um freio, qual foi? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E tirou dele. Só que o poder econômico continuou com o rei. O que eu estou propondo? Que em 2018, em relação a 1789, que nós criamos um quarto poder. Nós manteremos aí o rei, da forma que ele hoje ele é representativo da sociedade, e criamos um quarto poder, Executivo, Legislativo, Judiciário e o poder econômico. Por exemplo, se eu falar, o que falar em licitação vai ser resolvido por esse quarto poder. É um pouco, eu tenho na minha página de internet, no Facebook, /balotim, com um N no final, tenho uma explicação um pouco mais acirrada, porque não é tão simples mudar um sistema político. Eu entendo, eu sei isso. Então eu não vou conseguir explicar isso assim. Mas em linhas rápidas, nós criamos o quarto poder. Todo o que é dinheiro vai a esse quarto poder. Quando se faz uma licitação, não se faz mais a portas fechadas com o executivo, com o prefeito e 5, 6 empresas. Nós não teríamos mais lava-jato. Solte quem quer soltar, porque ele não tem mais o dinheiro. Se nós tirássemos hoje, prosperasse esse quarto poder, nós teríamos hoje uma solução para o caso. Pode soltar quem queira, porque ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais poder. É o que eu falo. O executivo, ele tem problema com quem? Com o judiciário? Não, ele tem problema com o executivo, com o legislativo. Porque ali dá os conchavos, que é para fazer. Agora, esse quarto poder, sim, ele vai cuidar do dinheiro. Vai ser da forma, vai ser discutido na sociedade quem vai compor, e não vai ser ad eterno. Não fez certo, não deu destino adequado no dinheiro, vai sair a pessoa, como se fosse o primeiro-ministro em um país onde ele é posto e no mesmo momento ele é retirado. Toda a cúpula, se não for essa forma hoje no Brasil de você não poder tirar através de impeachment e demorado, o dinheiro some. Nós não pegamos mais o dinheiro depois que ele é gasto. Essa é a proposta, né? Mas no site eu explico melhor e para as pessoas entenderem esse quarto poder. Então eu venho com uma proposta de mudança de sistema. Mas é só isso? Não. Eu tenho proposta para Foz do Iguaçu, infinidade. Nós temos aí a Perimetral Leste, nós temos investimentos em infinidade de Foz, que nós carecemos de representatividade para trazer esses investimentos para Foz do Iguaçu. Tem uma pergunta que eu faço aqui para todos os candidatos que diz respeito à questão do financiamento público de campanhas. Gostaria de saber qual é a sua postura sobre esse assunto e também se a sua campanha está recebendo recursos nesta eleição dessa fonte pública. O fundo eleitoral, para mim, é uma vergonha, não tem outra palavra. Vergonha. É tirado da sociedade 1.700.000.000 de reais que poderia ser investido em infinidade de coisas boas para a sociedade, em detrimento a candidatos que já estão na Assembleia. Eu estou candidato, eu recebi 20 mil reais. As pessoas que estão, que dizem que têm, que já estão candidatos, que são eleitos, eles recebem, por exemplo, os três da minha coligação, o maior, que diz que vai ser eleito, que também não, ninguém sabe, ele recebeu 750 mil reais. O segundo recebeu 450, aí ontem eu fui ver, mais 200, tem 600 mil reais na conta dele. Eu tenho 20 mil reais. E os meus colegas de outros partidos receberam 2 mil reais, 3 mil reais. E não tem mais dinheiro. Eu liguei a Brasília e falei, tem mais dinheiro do fundo eleitoral? Não, acabou. E um dia seguinte, um candidato da minha coligação recebe mais 200 mil reais. Né? Então, isso é uma vergonha. É feito exatamente para que prospere e continue os mesmos políticos lá, porque se eu tivesse 2 milhões e 100 mil reais para gastar, porque é o máximo, é 2 milhões e 500, eu vejo que eles não vão no teto, eles deixam uma folga ali para que ninguém complique a vida deles, eu também seria eleito. Eu teria todas as possibilidades de ser eleito, porque eu estaria em todos os meios de comunicação, compraria o que eu bem entendesse, mas eu não quero, eu não vou pegar esse dinheiro de fundo partidário para ser investido dessa forma. É, agora veio 20 mil reais, caiu na minha conta, 20 mil que eu tenho que... Na minha não, na conta, no fundo partidário que não é meu. É, eu estou gastando dinheiro, mas eu não concordo. Alguém está gastando dinheiro que seria a distribuição de todos. Tem um deputado federal em Foz do Iguaçu, que é de Foz do Iguaçu também, ele recebeu R$ 3.400. Ele vai fazer o que com R$ 3.400? E é verba da sociedade, é tirada de nós. Eu ajudei a pagar, o senhor ajudou a pagar, os senhores ouvintes ajudaram a pagar esse dinheiro em financiamento de campanha, gastando milhões de reais em passagens aéreas, em panfletos, que a gente percebe que daria para fazer campanha há um ano. E outra, eu vejo os deputados federais, eles recebem esse dinheiro e devolvem esse dinheiro, retransmitem esse dinheiro aos deputados estaduais. Os que já estão eleitos, pegam, por exemplo, R$ 1 milhão e distribuem a seus cabos eleitorais estaduais. Não está correto isso, não é a forma. Isso foi feito exatamente para que prosperassem a mediocridade no Congresso Nacional. Eu tenho essa noção. E temos que encerrar já a entrevista, mas antes eu faço uma pergunta com relação à questão da quantidade de votos. Na sua coligação, que é a coligação PRB-PHS Avante, quantos votos você calcula que são necessários para que você possa se eleger deputado federal? É, a legenda de todos os partidos, de todos que estão lá, cada vaga é mais em média de 190, 195 mil votos. Eu tenho a noção que pela nossa coligação, pelas pessoas que estão junto com nós, eu preciso em média de 60 mil votos. É difícil. Sim, mas não é impossível. As pessoas de Foz do Iguaçu, com ideologia de mudanças, fomentando líderes nessa cidade, vão dar uma olhada. Observem minhas propostas. Entendam o que eu realmente quero fazer pela sociedade de Foz do Iguaçu. Candidato Balotin, número 1001. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Ok, eu que agradeço. Estarei sempre à disposição e 24 horas daqui à frente eu estou em Foz do Iguaçu. Contem comigo. Meu nome é Balotin, meu número é 1001. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site, sempre rci.com.br.